Paulo foi um missionário entre os romanos, entre os judeus. Aceitando o desafio, foi para os gentios proclamar a Deus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, Cristo ordenou. Para o campo missionário, falar do Calvário, eu vou. Vou ao campo missionário, falar do Calvário, falar que Jesus foi ali dependurado por nossos pecados. Vou ao campo missionário, falar do Calvário, falar que Jesus foi ali dependurado por nossos pecados na cruz. Quantos missionários hoje ainda padecem por causa da cruz? Perseguidos, torturados, muitos até mortos aos pés de Jesus. São os missionários santos que sempre estão prontos para o que vier. Eles são a luz do mundo, são o sal da terra, são heróis da fé. Vou ao campo missionário, falar do Calvário, falar que Jesus foi ali dependurado por nossos pecados na cruz. Vou ao campo missionário, falar do Calvário, falar que Jesus foi ali dependurado por nossos pecados na cruz. E você que ainda é jovem e até se comove com este clamor, venha e olhe para os campos que já estão brancos para o labor. Jesus Cristo te convida para levar a vida a outras nações. O Senhor que te precisa, quem te realiza a obra de missões. Vou ao campo missionário, falar do Calvário, falar que Jesus foi ali dependurado por nossos pecados na cruz. Vou ao campo missionário, falar do Calvário, falar que Jesus foi ali dependurado por nossos pecados.